Aitru, cresci aqui, vivo aqui, Guarulhos, milhando no bagulho. Numa cidade que tá crescendo em puro desenvolvimento, cimento, pedregulho, tá muito orgulho. Mó bagulho, ó o avião que tá passando, sobrevoando um tudo de seres humanos. Esse é o processo evolutivo, abraça. A nossa volta, ainda muita revolta e muita desgraça. Bem-vindo ao meu mundo, vou muito sem dar palo. Que aqui pra você ir pra vala, pegue nada. Mas os mil dias faz sua cara na correria. Pra não ser mais um com a cara na guia. Não tem segunda via se você der entrada. É mais um que vai virar carniça na beira da estrada. Aqui é onde mora a desgraça. Se focar, ha, o chicote estrala. Ele espessa seu caixote de graça, de boa. Que os putos enjoa, cabelo a voa. E não tem apelo pra quem zoa. A terra da garoa é foda. Ficar de à toa aqui é cova. E se você é desse que se joga nas drogas e no álcool, nem lendo o salmo você vai tá salvo. Ele sabe bem que é falso. Tem sempre alguém que vem pra tá no seu encalço. Aqui é São Paulo, John. Não é só quem vai pra assalto que vira alvo, irmão. É quem tá descalço no asfalto, esse é o mundão. Que Deus tá lá no alto, aqui é disposição. O saldo é o que nós vê, loucão. O laudo é o que eu tô te mostrando, vê se eu não tenho razão. Que o rap é um exame de próstata dos boy. Nós põe no toba deles pra eles pensar em nós. Esse é meu. Nós tem emprego pra pobre sem sorte. Pros pretos, pros brancos que foge da morte. É mágico. O tráfico é trampo o ano inteiro. É prático, mas é trágico. É pra quem tá no perreio, se fodendo sem outro caminho. E nós não tá bebendo vinho importado. Tamo comendo espinho, revoltado e sem ele nem beira. Aí não dá pra ficar de bobeira engolindo poeira. Tem uns que se prende numa de ilusão. Diz que é febre e compra gato por lebre. Decepção, que nem tudo que fala se escreve. Não fica de novela, lá a vida é bela. Aqui é favela, onde nós se esgoela pra sair do descaso. Não é grupo, nós é fruto desse caso. De atraso, vendido a prazo, checkmate. E quem morre não corre, ninguém socorre que não é infarte. Esse é meu mundo, o rumo da dor. Já tamo pinel desse papel cruel. O mel que bebemos é o veneno da cascavel. Vai vendo, nada cai do céu. Não tamo Papai Noel, tamo ao léu no meio desses arranha-céu. E carregamos o véu do seu réu, mas nós é o que se cria. Que nenhum de nós nasceu com estrela guia. Aí que tá treta a correria desses que não trampa e vai pra arrebento, que é assim que ele se adianta. O kit até apetite, um ferro na mão. No pique, nos berros, bem loucão. Tipo assim, vai-te, sai do carro. Desce, se mexe, cuzão, senão vai pro saco. Fita de intercine, de Datena, de Cabrini. Que ali é uma das vitrines do crime. O sistema faz mó cinema desses premiados. Sua participação é tá na mão do rejeitado. Eu sou o pivete, cê tá sendo assaltado. O cachê tem que vir, nem que cê seja sepultado. Filme de ação, estilo Bruce Willis. A presa vai aparecer na represa Billings. A surpresa que no final cê vai tá morto. Vai ser achado, inchado que nem um porco. É seu corno, bem-vindo ao lixo. Aqui é onde nós vive que nem bicho. Esse é meu mundo, o rumo da dor. Pavor. É, vagabundo.